381, Rádio Barra do Piraí AM, Rádio Barra do Piraí AM, 1470, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Rádio Barra do Piraí AM. Chegou o novo aplicativo da Rádio Barra do Piraí AM. Mais leve, mais dinâmico, para você ouvir e participar o tempo todo. Corra lá e baixe agora mesmo. É só digitar na barra de procura do Google Play ou da Apple Store. Rádio Barra do Piraí AM. Mande seu alô, peça sua música, na palma de sua mão. Rádio Barra do Piraí AM. Uma história no seu rádio. O Show da Manhã com Newton Luiz é um show em suas manhãs. Notícias, horóscopo, esportes, entrevista, aniversários e mensagens religiosas. Show da Manhã. De segunda a sexta, sempre às 9 horas. Rádio Barra do Piraí AM. Uma história no seu rádio. Na sua tarde, Everaldo Moreira comanda o programa Tarde Total. Ouvintes no ar, sucessos musicais e muita informação. Tarde Total. E com ele, o esporte é destaque. Às 18h20. A sua melhor companhia. Rádio Barra do Piraí. Gostosa de ouvir. Rádio Barra do Piraí AM. As melhores você ouve na Rádio Barra do Piraí AM. No Show da Noite AM. Show da Noite. Apresentação, Rui dos Teclados. Muito obrigado. 20 horas, 2 minutinhos. Quarta-feira, 6 de junho de 2022. A todos e a todas, 2022, boa noite. 2022, abraço. 2022, obrigado pelo carinho. Obrigado vocês, as margens da RJ137, a rodovia das trovas, BR-393, RJ145, ela que traz a gente até aqui na Rádio Barra do Piraí. Ela sai lá da Dutra, passando por Piraí, Varjão, Rosa Machado. Aí, Rosa Machado, encontro marcado. Vai para na fazenda do patrão Vandré, para tomar aquele café. A família Silva, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. Ele cura seus pacientes com um sorriso mais doce que mel, não precisa nem receita de papel. Doutor Júnior, o Anjo Gabriel. Obrigado aí, Chalezinho, Boca do Mato, Parque Santana, Santana de Barra, Fazendinha, Querosene. Abraço aí para Roseira 1, Roseira 2, Ponte do Andrade. Obrigado, Muqueca, São João, Caixa d'Água Velha, Caíra Velha. São Luís, Coleta, Represa, obrigado aí, Vila Helena, né? Obrigado a todos vocês do Parque São Joaquim, São Sebastião do Alto, Ipiranga, Vale do Ipiranga também. 20 horas, 3 minutos, obrigado, Bacia de Pedra, Demetro Ribeiro. Abraço aí, pessoal do Coimbra, bairro Santo Antônio, bairro Matadouro. Correndo ali, eu vou para Santo Cristo Carvão, Morro do Gamarel, boa sorte, Aziro Cantão. Oficinas Velhas, Asa Branca, Campo Bom, Ponte Preta, Lago Azul, bairro São José, Parque do Mirante, Belvedere e Santa Bárbara. Obrigado a vocês aí também do bairro Metalúrgica, Mesquita, bairro Santana, Distrito de Barra do Piraí, Ipiabas, Dorândia, Vargem Alegre, São José do Turvo. Boa noite. Todas as fazendas fazendo companhia para nós, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado. Já vamos começar aqui com a primeira música, que é o Benção Papai e Benção Mamãe. As melhores você ouve na Rádio Barra do Piraí AM, no Show da Noite. Show da Noite! Apresentação, Rui dos Teclados. Muito bom, benção pai, benção mãe, dado o recado, são 20 horas 8 minutos, 20 horas 8 minutos, Aí a gente já vai mandar abraçado aqui pra criançada, deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, obrigado aí o meu amigo Arthur PF também, né? O Arthur PF, da, fundador do Grupo dos Muladeiros do Sudoeste Brasileiro. O inspetor Leal da Guarda Municipal da nossa cidade, o Leal, que lealmente trabalha com lealdade, por isso ele chama Leal, né? Obrigado aqui também, o casal Lenilson e Josiane, lá às margens da BR-393, né? Eles que são pais da Ariane, Lauriane, Lorena e Levi. Também lá no centro do Lago Azul, eu passo na casa da vovó Leni, o Gabriel e o Luiz Guilherme. E também lá embaixo, na beira do açude, né, o Lucas, né, que vai fazer aniversário. E isso, vai ter festa lá, vai ter bolo. Obrigado aqui também a tia Luciane mandando aqui para a Rebeca, a Miel e a Julinha fazendo companhia para nós. A voz Mene em Vargem Alegre, netos Kaique, Letícia e Bianca. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, obrigado a todos aí no Lago Azul. O Joelson, obrigado aqui também. O Rony, o homem que acende o fogo da sua casa, né? O Ninho, obrigado, Caranguejo, Nero, né? O Leandro Sapeca, a avó Sebastiana. A Rita e o Marinho também, Silveirinha e Cida Onça. A vovó Isa, Daniel, o seu Genésio, boa noite. O Rogério do Táxi, Vavá e Arlete, obrigado aí. O Zé Raul, Zé Raul. Obrigado também a turma lá de casa, os Petra Neon, né? O melhor forró do sul do estado, está lá no Lago Azul, os Petra Neon. Obrigado, meu amigo Maurição, ali na Barão do Rio Bonito, né? O homem que cuida dos cachorrinhos, né, rapaz? Tá certo, obrigado, Maurição. Vamos trazer aqui uma dupla, né? É o Christian e Karen, Christian e Karen cantando uma música falando sobre cachorro, amigo. Vamos lá! Música.